Então seria se só fosse as duas aeronaves na terminal, o Papatango e o Tempiripó, mas decolou também o Alphatango antes, estava na saída Coral também, o setor sudoeste, de baixa performance, que também ia cruzando o eixo da 17 quando o senhor aliou e não estava pronto a decolagem ainda. Negativo, eu quando aliei estava pronto e ele liberou essa aeronave, a justificativa dele é que essa aeronave não iria passar sobre nossa rota, não oferecia restrições para a gente. Mas tudo bem, estou aguardando aqui alguma autorização, mantendo 120. Isolando a aeronave da Chanel. Porque a torre não é controle, ela não sabe a interferência que tem aqui na área da terminal. Mas se o senhor não gostou, pode fazer o relatório pós-voo, após o Papatango e antes de que ele corte. Ok. Azul 5196, descida para 4 mil pés, o ajuste no 096. E mantém custo no 7, Golf XA. Três aeronaves baixas da estabilidade. 8 Golden 065. Do 51 na 96, desse mantendo 2500 pés, enquanto passando o 366 estabilizado. Salvador, gol no meio, no 9, decola. Aeronave? É o gol no meio, no 9. O nome é 19, contato radar, nível 360, via saída da... 360, via da Eulia de Lume, o nome é 19. 25 uniforme, subir mantém a nível 150. Sobrepouso na 10, o nome 394. 3065, contato radar, subir mantém a nível 360, saída da... 360 da Elva e voando a proa... 200, fica a formação. Para 200, sente o gol 2065. Sim. Do 5196, vou ir para o servidor 366. Parabéns, as 4 desse mantém a 4 mil pés. 4 mil pés, a forma que está mostrando a prova 060, aproximadamente, nível 3, tá? Sente gol na 094, tem condições de voar para o servidor 369? Valeu. Tio. Vicente, uniforme, subir, mantém nível 180. Ali mantém custo na zero. Ali mantém na zero, gol 2-1, o Golf Yankee se é na escuta? Confirma se após a decolagem curva esquerda e cruzando o primeiro terço da 1028 campo. Como que chove no litoral norte, ok? O vento é 070 graus 099, autorizado a decolagem da 17. Ajuste no 096, reporte para o cruzamento do campo. Tempo secundário, 1251, bom voo. 1251, muito obrigado. Papatango Whisky Uniforme, chama agora o centro Recife, frequência no 2835, secundário 1251, bom voo. Valeu, Alves. 19. Ano no 211, gol no 394. 104207, quando tiver condições, autorizada a prova do servido 367. Deve falar dos 20, condição de curva agora à esquerda, imediato. Negativo. E a da reporta liberando o eixo de decolagem da 90. vai repassar livrando isso, decolar. Siga. Está de boa, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, Cinco uno nove meia, completa final, chama a torre 1-8, decimal 95, uma boa. Torre do voo 45, ajuste com o nove meia, Torre Salvador, bom dia, azul 5196, final 7 milhas. Azul 5196, reporte, é Vitor 372, informo Boeing da Gol alinhado com a Vistura no zero, aguardando autorização para iniciar a rolagem, reduza para mínima limpa. Já reduzido, vai reportar o 372, aguardando a pista limpa, 5196. Azul 5196, informo pistão no zero molhado. No 619, chama o centro Recife, frequência 2835, secundário 125, decimal 1. 2835, 251, gol no 619. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Golf Yankee Sierra. Qual meu Golf Yankee Sierra? Consegue condições visuais no corredor forte. Manter o corredor forte, condições visuais, né? O 1094, autorizado 2500 pés, o ajuste no 096, autorizado final de nave, reporta na final. Reporta final, no 094. Azul 2762, serviço a dar encerrado a 59 milhas a sudoeste de Salvador, mantém o nível de fundo 60, chame Léo, frequência 120, decimal 1, no bom voo. Já, próximo a... Já lá, autorizada a decolagem da 90, vento 080, grau 089. Autorizada a decolagem da 90, voo 2171, sem pressão. Aí aproximadamente 60 milhas, se tiver essa informação. Tente após morte, vá o 2065. Tente após vá a morte. Com possibilidade de autorizar na presente para o senhor, porque temos uma área restrita, uma área proibida de sobrevoo ali na base naval de Aratu, que fica logo a um pouquinho à esquerda da chegada bom, o 4207, autorizando, e fica a área do solo ilimitado. Autorizando agora o seu ingresso nessa área proibida, se tiver condições, foi bom, se interceptar a chegada bom. Aos 24, controle no 208. 208, 2171. 125, decimal 1, bom voo. 5035, controle Salvador, bom dia, voo 2171, cruza 1300 pés, da Elmeida, ativado. O 2171 no contato radar, sobe via nível 360, siga da EL. Via 360 da EL, 2171. 360, final, gol no 094. Gol no 094, completa final, torre 1-8, decimal 95, bom pouso. 95, bom dia. Bom dia, passou 366, final, gol no 094. 094, reporte 372. 372 vai reportar. Gente, 2171. Direita 1211, nos falou os 25. Direita 211, 25 também. Papão, meu Golf Yankee Serra, autorizado subir ao nível de voo 095. Vai manter a linha do litoral até João Pessoa? Afirmativo, senhor. Queria manter por mais umas 30 milhas ou 1000 pés sobre o litoral. Gente, autorizado é morte para subir. Vai rebotar para a subida grave. Solos 29, direito no 211. 211 Olivral, no 094. Autorizado 4207, está presente. Autorizado 366, 2510, ajuste no 015. 3366 no 015, 4207. Comunicador, muito bom dia. É o Gol 1184, está no ponto de da 10 pronto. Gol 1184, autorizado a linha decolada no 0, vento 080 graus, 062 de nós, pista no 0 molhado. Gente, a linha decola, 1184. Azul 4207, complete final R9, chega à torre, frequência 1.8, decimal 9. 1895, azul 4207. Torre Salvador, azul 4207, estabilizado final R9 da 1.0. Azul 4207, ajuste 1.0, 1.5. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Continuando, azul 4207. Autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus, 05 nós. Livre pouso não no zero, azul 4207. Gol 1184. Decola os 33, controle de Salvador 120, décima 8. 1208, 1184, boa. Salvador, gol 1124 na Pucaracaju. Gol 1184, contato radar via saída Puca, sigo parâmetro de voo 370. Final 370, sigo via, gol 1184. Seja Golfiante Serra. Golfiante Serra autorizada. Sigo para mídia de voo 095 com possível seu estimado de pouso. Controle Gol 1184, bandeira magnética 060 por 10 milhas, para evitar formações. Gol 1184, ciente após o desvio autorizado direto do Gemo. Após desvio do Gemo, Gol 1184. Fox, direita, me deu 1-1. 2-1-1, direita, 4-0-7. Gol 1184, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85, ATR 125, decimal 4. Decimária 126, 85, vai, é 125, 45. Afirma. Obrigado, vou tomar. Copiado, Gorfian e Pierre. Gorfian e Pierre, confirme, tá, vão direto de cima? A 3485, acione identificação, o direto Serra Vida 368, desça para 4.000 pés, o ajuste no 09. Copiado, plano 3485. Salvador, bom dia. Gol 142, pode ser da vez. Autorizado, aliás, decolar pista do zero, vento 070 graus, 079. Sala 3425, que vai condições, autorizado Serra Verde 366, desça para 250 pés, o ajuste 095, livre da estrada, responsabilizado. Controle Gol no 648, precisando 2.000 pés. Voo no 648, contato radar, via saída PUC, sopa para medida de voo 350. 350, senhorita, solicita desvio meteorológico, manter a proa 90 por 10 minutos. Voo no 648, experiência, autorizado desvio, após o desvio, vou direto de Jamo. Ótimo, 350, após o desvio, Jamo, voo no 648. Papa Romeo, Golf Yankee Sierra, 4.5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120.3. Autorizada ali ainda, colar pistão no zero, vento 040 graus, 07. Gol 1648, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, ao TR 125 decimal 45. 2685, 25, 45, gol no 648, bom dia. Sim. Mas o meu livre acionar chama táxi. Chame 140, decolada 51, chame o controle Salvador 120, decima 8. 208, 6140. Xanaé 6140, contato radar, via 6 da PUCA, tudo para a mesa de voo 350. 350, vai efetuar desvio à esquerda da rota proa 060 por 15 minutos. Xanaé 6140, sim, após o desvio, voo direto Jama. Confirmando 6140. Após o desvio, voo direto Jama, o Xanaé 6140. Gente, após desvio, Jama 6140. Charlie Michael Romeo, táxi autorizado, reporte na Papá, ajuste no 0 no 5. Acione identificação após o desvio, vou direto para a vista 366, desça para 4 mil pés, o ajuste na aeronomia. Correto. Ah, sou 366, tá com capa vista, 3485. Ah, 3485, capete final R9, chame a torre, frequência 1.8, decimal 9. 2945 com a torre agora, grato 3418. 6140, para a aqui na subida. Janeiro 6140, sua, para a nível de voo 350. 0, 6, 1, 4, 0. Corrido, Salvador, boa. Bom dia, TAM 3485. A passar o 372 com o Capavista. TAM 3485, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistona 0, vento 040 graus, 079. Time pouso, não, na 0, 3485. Já é 9660, vou na pro Diamão para interceptar a cidade da mão, reposto para descer. Chanel 6140, sendo centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.4. Adiós. Com a minha decolada 5.6, suba para 1.500 pés restritos, suba o farol de tapão, chama o controle 1208, boa viagem. 1.500 restritos, 2.8 farol de tapão, chama o meu. Tá passando o V32 de leste pro 080, negativo. Da Juliette, tem que aguardar a coordenação, 14. Outro Salvador, papá, Charlie, Michael, meu. Estou passando agora para o Alita Pó, cruzando 1.000, subindo para 1.500. Romeu, gente, manifestações visuais, no litoral sul, no 1.500. Autoriza direto Siri, para o Charlie, Michael, meu. Autorizado, direto Siri, o Charlie, Michael, meu. Autorizado direto seria, manter 1.500 ou autoriza alguma tensão? Como é que o meu autorizado subir para o 045 na proa de Siri? Ok. Autorizado, 045 prosseguir, espera mais comigo. Passando o Vitor Lima e Julieta, autorizado, linha do litoral sul, 1.500 pés. Paité 9660, desça para a medida de voo 080. Papa Romeu, Sierra, Oscar, Vitor, aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desça para a medida de voo 050. Azul 2758, acione identificação via chegada à mar e deixa para nível de voo 090. Eu, Serra Oscar Vitor, após o desvio, autorizado Serra Vitor 366. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 096. Ações autorizadas, direto Serra Vitor 366. Serra Oscar Vitor. Oscar Vitor, firma. Vitor Índia Juliette, retorno através do parque de situação. Azul 2758, autorizado ao desvio, de redução para 2309. Salvador, bom dia, Azul 5197, atmosfera da 0 km. Azul 5197, autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento 040 graus, 049. Autorizado, alinhar, decolar pistão no 0, Azul 5197. Vai ser 9660, desça para nível de voo 050. A 327, 500, corre mais um meu. Vitor Índia Juliette, chame torre, frequência 118, decimal 9. Salvador, vai passando o Vitor de Azul 10. Vitor Índia Júlia, intenções de pouso 1-7. Pode afirmar a direção e a velocidade do vento? O vento está 040 graus com 0,5 nós. Pousa na 35, Vitor de Azul 10. Presidente, o Vitor Índia Júlia, então agilizando a ponte nacional do 35. Tem o tráfego agora na final do ano 0, Boeing da Gol, aproximadamente 11 milhas fora. Barra vai com o meu, gente. Capim na proa e por quantas milhas? Salvador, boa noite. Lula 739, continua a aproximação, aguarda o 3 da esposa. Mantenha o ponto de no 39. Não é nada, chame a torre, frequência 118, decimal 9. Bom dia, Gol 739, estabilizado a Renave 1-0. Lona 739, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, altímetro no 0, 1-5. Pistão no 0, molhada. Tenente, aguardando a autorização no 0, 1-5, Gol 739. Decolado 08, controle 120, decimal 80. Controle 12080, azul 5197. Controle Salvador, bom dia, azul 5197, da El, passando 1200 pés. Azul 5197, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 320. Via da EL 320, azul 5197. Lima, Oscar Vitor, desça para 25000, autorizado a final RNAV, reporte estabilizado. 25000, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Direto. Autorizado, pista 35, 0 graus, 0 centros. Forma o tráfego à sua direita com a pauta 32, pousando na cabeceira 35, não interfere com a sua aproximação para a pista no zero. Aguarde autorização de pouso, ponto 739. Aguarde autorização, vamos 739. Boa, meu vizinho. 1395, usou a Coronave Nacional, banho da companhia. Pegado o passagem do tráfego, autorizado a galera e mantém no zero, no 395. Pouso autorizado, pista no zero, vento 040 graus, 059. Vento, pouso livre no zero, com 739. Abaixo é 9660, gente, copiado. Fica estacionar a frequência livre, visita a linha Júri, bom dia. Vai por meio sendo autorizado. Esse é condições individuais para o nome OPEI, o ajuste em Salvador 10195, o Charo Mac Romeu. Vai até 9660, desça para 4000 pés, o ajuste 10195. Rádio Pouso, Terra Neste, 1327. Gente, copiada da frequência em frequência livre, o Torre Mestre Romeu. Controle, Terra, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Ablai P9660, autorizado o procedimento MDB Zulu, desça para 2000 pés, o ajuste 905, responsabilizado. Vai reportar a Ablai P9660. Vitor, está no campo, se possível, aproximação para o 17. Gente, Serra Oscar Vitor, é forte para o cancelamento do plano de instrumento 1015, agora ajuste. Estimativo, pode cancelar, presente. Gente, então, plano de instrumento cancelado agora, os 1313, Serra Oscar Vitor, está autorizado o circuito da 17 pela direita, reporte de base para a final. Afirmativo, está autorizado o circuito, reporte lá de base para a final da 17, Serra Oscar Vitor, agradeço. No 094, autorizado a Lera e Matheus no 0. Ali, Matheus no 0, 0094. Sul 2758, após o TAP, em voo Serra Vitor 368, inicie redução para 1909. Controle Salvador, a 597 efetuando desvio à direita devido a formações 50 milhas. Azul 5197, gente, confirma a proa? 205 a proa, azul 5197.